Identificação. 6-1, FISC 21. Sociedade Rádio Difusora de Três Lagoas Limitada. 1250 kHz. 250 watts de potência. Três Lagoas, Estado de Mato Grosso.